Divos e divas. Ela te avisou. Você vai chorar, hein? Ela te avisou e te ensinou como é que é. Sai de lado, vai vazado e sai do jeito que quiser. Essa mina não é mais sua. Sei que cê tá querendo. Cê tá chorando à toa, que babaca tá sofrendo. Cê não deu importância quando ela chorava. Quando seu coração você vacilão brincava. Ela te avisou que sua hora ia passar. Agora se ligou, cê perdeu, pode chorar. Essa mina é atraente, seus amigos também quer. Chamada de menina e tá com pose de mulher. Cê achou que tava bom, suave pro seu lado. Mas cê foi vacilão, perdeu o papel de namorado. Você errou com ela nos finais de semana. E com ela cê brincou de só levar pra cama. Agora para e pensa, me diz aí que eu quero ver. Se as mina que você pega faz o que ela fez só por você. Cuidou de você quando cê precisou, ela riu. Disseram que ela traía, é, quem viu mentiu. Ela pediu pra você confiar, cê tava nem aí. Tirava ela de trouxa, queria se divertir. Mas agora você viu que ela era a mina certa. E quando disse que não te traiu, tava correta. Agora quer voltar achando que pra você tá bom. Ela foi procurar abrigo em outro coração. Agora chora, vai, pensa no que cê fez. Errou mais de uma, duas, três vezes. Agora chora, vai, pensa no que cê fez. Ajoelha e reconquista, porque agora é sua vez. Agora chora, vai, pensa no que cê fez. Errou mais de uma, duas, três vezes. Agora chora, vai, pensa no que cê fez. Ajoelha e reconquista, porque agora é sua vez. Agora chora. Ela te avisou e você me ligou que ela ia embora, embora. Pensou que eu ia ficar te esperando. Enquanto cê sorria, eu seguia chorando. Cê zoou, foi brincalhão, foi palhaço comigo. Confundiu meu coração como o famoso circo. É, cê pensa que pagou.